Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Oi, estamos um bocadinho atrasadas. Isto foi assim um começo um bocadinho difícil. Um bocado estressante também. Sim, estávamos aqui com uns ligeiros problemas na ligação à internet. Na ligação, pronto. É um bocadinho chato, não é? Daí que pronto, hoje nós estamos no Facebook e se quiserem falar connosco, desafio, meus amigos, façam-no à moda antiga. Liguem. Um telefonema, exatamente. O nosso número mágico que pode mudar as vossas vidas é o 21711-9023. Repito. 21711-9023. E é isso. Assim, o nosso tema de hoje. Sim, vamos começar por aí, é assim, nós resolvemos, entretanto, ceder, não é? Porque já nos vimos abraços com tantos conflitos, tantas lutas de audiências com estes jogos de futebol. Ah, sim, verdade. Cedemos desta vez. Primeiro foi o Benfica, depois foi a seleção e hoje novamente o Benfica contra o Manchester United, que eu por acaso não sei quanto é que está. Estavam igual. Há bocado estavam igual, exatamente agora. Já não sei. Mas em breve teremos aqui pessoas para nos informar. Sim, para comentar o jogo. Os nossos convidados de hoje são, nem mais nem menos, meninos e meninas, os rapazes da bola da rede, exatamente. O moderador Mário Cajica e os comentadores. E hoje vai ser um programa em que nós vamos tentar pôr músicas relacionadas com futebol. Como é uma tarefa um bocadinho difícil, nós vamos pedir a vossa ajuda. Acho que é uma boa ideia, vocês... É assim, eu não sei se eles vão conseguir ajudar, se nós continuarmos com problemas de internet. Liguem, quando ligarem. Ah, pois é. É verdade. Assim, um pequenino problema. Mas a gente tenta dar a volta aqui à coisa. Com o que nós temos. Exatamente. Por isso, liguem para cá. Liguem para cá. Nós queremos ouvir-vos, queremos saber o que é que vocês acham de futebol, se calhar podemos até falar um bocadinho sobre os clubes, Olha, duas benfiquistas ferrenhas mandaram as duas mensagens ao mesmo tempo a corrigir. Está 2-2. Ah, espera aí. São elas, a Sara Silva e a Ana Meixa. Muito obrigada por nos estarem a ouvir. Obrigada, pronto. Temos, assim, nós não fazemos ideia de quantos ouvintes é que nós vamos ter hoje, mas pelo menos duas pessoas estão a ouvir. Três com a Margarida, se calhar. Isso não se diz. Bem, mas sigamos em frente. Sim. Porque já vamos ter tempo de falar de futebol daqui um bocadinho. E nomeadamente do Benfica, e eu, como não faço muita questão de falar nisso, vou já começar por pôr música. Assim, a ver com o futebol, temos aqui uma música que andou aqui muito na baila há uns aninhos. Sim. Com o Euro 2004, se não me engano. Sim, foi, sim. Foi, não foi? Do anúncio da Galp. Ah, ok. Foi, exatamente, 2004. Essa. Vocês devem reconhecer, e é assim, é para trazer assim um bocadinho de nostalgia. Nostalgia e também animação, porque a música é toda muito... animada, pronto. E pode ser que, assim, que tenha uma forcinha bem. E já agora, eu estou um bocado na dúvida se esta música é dos The Weasel, porque dizem, em todo lado dizem que é dos The Weasel, mas eu sinceramente eu não reconheço a voz do Pac-Man, por isso. Se calhar tem a colaboração de alguém dos The Weasel. Pá, não e sei. E eles fizeram logo dos The Weasel. Não sei, assim. Se calhar é isso. Mas pronto, olha, é essa música que vamos ouvir. Foi feita para o anúncio da Galp, não é? E chama-se Menos Eis. Menos Eis. Bora, Rita. Está tudo pronto? Bora, está tudo pronto. Tudo pronto. 3, 2, 1, vai arrancar. Uma espécie de inuê versão popular. Sem coisas de mão no peito e ar pesado. 2004 o campeonato vai mudar nosso fado. Do coitado, do formado, do punido. Quer que o país seja do que podia ter sido. Mas nunca é, e a culpa nunca é nossa. É do árbitro, é do campeão, quem nos deu uma coça. Chega, queremos mais, é um murro na mesa. Um grito do Ipiranga em versão portuguesa. Porque ainda hoje quase marcamos, quase ganhamos, quase fizemos, mas porquê quase? Passemos à próxima fase. O conceito é muito simples, não desistir. Mas será que é chato aquilo que acabamos de pedir? É chato agora, acreditem no que digo. Nós jogamos em casa e contamos com o Figo. E vós, o Dedo, Simão e com Pauleta. Razões para queremos mais que um lugar que não comprometa. Será demais pedir a taça? Nada que o adepto com orgulho não faça. Bonito, bonito, é dar o lito. Pôr as culpas no gás do apito. Vá lá, gritar, 20 minutos, 120, o que for. Do princípio ao fim, por favor. Vamos lá, pipa, lavina, imensa voz. O fim só ganha um e temos de ser nós. Menos 6, menos 6. tanto assim imaginar a vitória. No fundo é só uma soma de momentos de glória. Era bonito, um abraço aqui, um abraço ali. Abraço toda a gente, abraço quem nunca vi. Vamos lá transformar isto numa grande festa. Sem pressão, seleção, és a esperança que nos resta. Por isso escuta, não te esqueças que a sorte tem os filhos da luta. Não levem a mal a exigência, mas para empates e derrotas já não há paciência. Queremos mais, muito mais, menos ais. Falar e já vimos aquilo que isso é capaz. Está vindo para ganhar, é preciso ter fé e a bola no pé. Yo, querem mais? Então basta lá, vamos lá outra vez. Quem não salta agora aqui não é português. Sempre com o desejo de cantar na final. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Tudo aposto, vamos ter fé uma vez na vida. Acabar o europeu de cabeça que está servida. Se temos saudade, temos vontade, temos saúde, temos atitude, se temos tudo, de que é que o português se queixa? Era esta a vossa deixa. Atenção, termina! Termina o clássico no Mineirão! Para o Cruzeiro! Para o Atlético! Clássico terminado no Mineirão! 1-1 para a caminhação da reportagem volante! E foi uma bela partida de futebol que nos foi trazida pelos Skank. Sim, também esperamos que seja uma boa partida de futebol aquela que está agora a decorrer. Entretanto, só ai, Manchester! Estou brincando. Ai, que mal! Entretanto, se vocês souberem quanto é que está o resultado, por favor, digam-nos. Entretanto, os meus fones não dão, está bem? Vou desistir. Vai desistir, já desisti. Pronto. Já desisti. Entretanto, a Margarida estava-me a dizer que só naquela música dos Menos Ais, só a letra é que é dos da Weasel, pronto, fica aqui anotado. Então, havemos de lhes perguntar, porquê menos ais? É só para rimar com mais? Não sei, é tipo, menos ais deve ser menos ais, quero menos muito aflição, mais. Estás a ver? Menos aflição porque... Está bem. Ah, mas... era quase gol. Não sei. Olha, não sei. É quase. Era quase, mas não foi. Certeza que muitos adeptos do Benfica estão agora assim nessa aflição. Sim. Mas olha, vê-se se empatam. Pá, o Benfica marcou logo no início. Isso foi muito bom, só que agora... Olha. Agora estão empatados, 2-2, pelo menos. Digam-nos. Do que nós temos informação até à data. Sim. Mas não sei. Então pronto, já sabemos que tu és benfiquista, não é? Sim, e tu és sportinguista, não é verdade? Já tivemos esta conversa no outro dia. Temos aqui umas divergências. Qual é a relação que tu tens com o futebol? A relação que eu tenho com o futebol? Não existe. Existe? Existe através da televisão. Não, já fui, não ligas. Já fui ao estádio também. Não, eu ligo. É assim, acompanho mais... não consigo acompanhar sempre o Sporting, confesso. Uhum. Mas tento ao máximo. Acompanhar sim. O que posso e a seleção então acompanho sempre. É? É. Sabes que isto é um bocado controverso, mas eu gosto muito mais de ver o Benfica do que a seleção. Eu sei que não é controverso. Eu acho que é. Não sei, eu tenho uma ligação muito mais forte com o Benfica do que com a própria seleção. Tirando o Euro 2004, que foi assim uma coisa, foi uma loucura. Eu sei. E nesse. Lembras-te daquele jogo que era uma força que ninguém pode parar, como dizia a Anália Furtado com aquele seu sotaque macarrónico, não é? Sim, eu mas... nunca percebi porque é que foi ela a cantar essa música, mas pronto. Porque ela usa o canadiano. Ah, claro. Mas e nós a dizer... não temos cá ninguém bom em Portugal, é preciso vir a usar o canadiano, percebes? Por isso. Houve aquele jogo, eu lembro-me perfeitamente do Portugal-Inglaterra, não sei se te lembras, no Estádio da Luz. Que o Ricardo... Sim, tirou as luvas e não sei o quê. Assim, o meu irmão e o meu pai tiveram a sorte de estar a ver isso no estádio, houve. Mas eu lembro-me que isso foi uma grande aflição. Isso foi, e lá está, os ais. Lá está. Pronto, e nesse caso, pronto, nesse ano liguei muito à seleção, mas normalmente tenho mais uma ligação até com o Benfica do que com a própria seleção. Isso é porque foste obrigada. A quê? Ser do Benfica? Não, mentira, ouve. Eu vou-te dizer isto, nem devia estar a dizer isto em direto. Eu estou a brincar. Epá, já tenho o telefone a vibrar, já é gente furiosa a refilar comigo. Pois é, Sara, só podia. Mas ouve, eu vou contar esta história porque... E ela diz que, ela diz que não está sozinha e que também prefere ver o Benfica. É? Olha que bem. Portanto, olha, não é nada controverso. Pessoas aqui a comunicar. Mas pronto, olha, tinha eu 6 anos para aí. Quando jogava ao João Pinto, pronto, e eu era o meu jogador preferido. Eu não sei se tu te lembras que nessa altura o João Pinto foi despedido. Lembro, foi para o Sporting. Lembro. E eu fiz uma birra e durante eu não anos... Quero. Não, durante anos chamava-me... Pronto, dizia que era sportinguista e etc. Só que nunca senti... Foi um ato de rebeldia. Foi. Mas passaste para o lado dos bons, eu um ato de rebeldia. Eu tive bastantes anos ainda a dizer que era do Sporting, só que lá estava. Depois houve coisas engraçadas, que o meu irmão tipo estava a tentar mudar-me e levava-me ao estádio para ver o Benfica e havia coisas que eu gritava golo ou qualquer coisa. Por isso, eu nasci benfiquista. E é assim, normalmente um benfiquista é assim, pronto. Está assim. O meu irmão devia estar a ver este programa, devia ficar orgulhoso. Ficar tudo orgulhoso. Tipo, sim. Não, mas eu também já fui ao estádio ver o Sporting e também foi exatamente o mesmo que ela... Sim. Sensação. Eu acho que o jogo que eu gostei mais foi a despedida do Rui Costa. Pá, foi assim daqueles jogos, pá, que só estando mesmo no estádio é que, pá, foi muito bonito. Muito bonito. Foi mesmo comovente, sinceramente. Está chique. Sim. Mas eu já me esqueci do que eu ia dizer. Eu ia dizer uma coisa assim fundamental e extremamente importante, mas já me esqueci. Portanto, por isso vamos à música. Vamos à música, exatamente. Normalmente assim. É mesmo para o desenrasca. Olha, se calhar vamos passar uma música que foi deste Mundial, do último Mundial, que eu gosto muito, que é do Cnã. Achas que pode ser essa? Por mim pode ser. É o que tu quiseres, pronto, é o que eu quiser. A música chama-se Waving Flag. Ele é um cantor e compositor e poeta da Somália. Ele esteve cá aqui há duas semanas, foi no dia 7 deste mês, no Estoril, no Lisbon e Estoril Film Fest. Tiveram a passar também imagens do seu regresso ao seu país natal, à Somália. Eu por acaso não fui ver, mas era ali no Espaço Nimas. Ah, sim, já sei o que já sei. Nessa altura andavas tu nessa correria. Nessa correria, eu estive à fora, estive à porta desse. Foi? Dessa coisa. Eles diziam que era. O título era Poetas Urbanos e. Não sei, olha, tive pena de não ter ido. Mas karaoke. Meu Deus. Pronto, então vamos ouvir. Sabes que eu não usei isto, peço desculpa. Claro. Eu sei, mas há bocadinho estavas a cantar o Menos Eyes aqui. Pois estava, claro que estava. Então, mas isso foi porque o meu peito encheu-se de orgulho, percebes? Ah, está bem. Pronto. Então, tenho um motivo legítimo para tal coisa acontecer. Mas pronto, queres o Kenan? Vamos ouvir Kenan. O Kenan, Waving Flag. Waving Flag. Bandeira a abanar. Bora? Bora. Just like a waving flag. So wave your flag. Don't wave your flag. Don't wave your flag. Oh, on to a throne. Stronger than Rome. A violent throne. All people's known. But it's my own. All I have known. Where I got grown. Since we were grown. Out of the darkness. I came the farthest. Among the hardest survivors. Learn from these streets. It can be. No defeat, surrender, retreat. So we struggle it, fighting to eat. And we wonder it, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say. When I get older, I will be stronger. I'll make it better, struggle no longer. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag. Situation when that's a compensation. Ain't got no occupation. I'm buying no medication. See, it's a combination of no education. But we can navigate it. Say tomorrow's generation. Cause they can't control us. No, they can't hold us down. We gon' pick it up even though we all struggling. Fighting to the heat and we wondering when we'll be free. So patiently wait for that fateful day. Go. It's not far away. But for now we say, when I get older, I will be stronger, I'll make it better, struggle no longer. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, wave your flag, wave your flag, wave your flag, wave your flag, wave your flag, wave your flag. Just like a waving flag. So wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Yeah. Your veins, and it's the feeling like you're oh so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. E nós parámos. E nós parámos. Já chega. Nós não queremos perder mais ouvintes. Ai meu Deus, este telemóvel está mesmo agressivo. O telemóvel está maluco. E é uma chamada, mas atento. Pronto, não interessa. Não interessa, sigamos. Vamos seguir, claro. E o que é que nós ouvimos antes? Ah, foi o. Ai, o Kenan. Wave Your Flag. Sim, yeah. Sim, espero que vocês tenham gostado. E depois agora foi um cheirinho da Nelly Furtado. Isto sim. Porque não queremos perder mais ouvintes, não é? O que é que a Nelly Furtado anda a fazer? Estávamos não nós a questionar-nos. Estavas a falar de um disco em espanhol, não foi? Eu acho que ela lançou um disco em espanhol, não sei. Sinceramente não tenho assim muitas saudades dela. É uma rapariga simpática, mas pronto, olha, não, nunca foi muito... Ela quando vem cá para ser entrevistada fala sempre de uma maneira muito estranha. Opa, mas estão mesmo malucos. Estão malucos? Agora é o meu... Ah é? Bem, ah, pá. Por favor, para. Deixa estar. Deixa-os tocar. Mas sim, e ela lançou um álbum espanhol, não foi? Sim, acho que sim. Dizes tu? Acho que sim, não sei. Nunca mais soube nada dela. Pois é. Nós parámos a força e vamos dar força aqui à Joana, que vem trazer-nos as melhores novidades a custo zero para ver na cidade de Lisboa. Bora lá, Joana. Vamos ao Monkey Business. Monkey Business. Monkey Business. Bem, o Monkey Business desta semana regressa às FNACs e traz 3 concertos. O primeiro é esta sexta-feira na FNAC do Cascais Shopping. Luísa Sobral vai entrar em palco às 9 da noite. No sábado vamos ter na FNAC da Alfragida às 6 da tarde o Sean Riley and the Soul Riders. Também no sábado e às 6 da tarde vamos ter já o aclamado Jorge Palma na FNAC do Chiado. Isto são realmente concertos a não perder e são os concertos que nós escolhemos para esta semana. Nós voltamos já na terça-feira. Até lá, bons concertos! E pronto. Olha, sabes quem é que me foi estava lindo, a ligar? Foi lindo. Era o Tiago. Eu sei, também era ele que me estava a ligar. Epá, eu não percebo. Mas eu olha, acho que o jogo sabe... é porque o jogo acabou. Ah, ok. O jogo acabou, eles voltam a ficar ligados ao mundo. Claro. Estou a sentir aqui mágoa. E... Nada disso. O que é que aconteceu, Rita? Nada disso. Eu esqueço de ti durante o futebol. Não. Eu também simplesmente não gosto de estar quando não está a ver futebol. Ah, fica muito... Eu vivo demasiado aquilo. Ah, pois é. Vai, bora, faz um, vai. Corre, pá, corre. Pois até falta. Eu gostava que ele tivesse aqui. Mas pronto, olha, isto é sinal que eles estão mesmo aí a chegar. Pois estão. E se calhar, antes deles chegarem, vamos pôr uma musiquinha, não é verdade? Sim, eu acho que sim. Sim, não me apetece estar a fazer tempo até eles chegarem. Ah, também acho. Mas, e o que é que... Olha, podemos passar Chico Buarque. Futebol. Chico Buarque, também encontras, acho que sim. Encontras aí o futebol. O futebol, já encontrei o futebol. É muito bonito essa música. Mas estava a dizer que o jogo já acabou e ficou mesmo 2-2. Ah, ok. Portanto, é um empate e é o futebol. É o futebol. É verdade. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, outra pé. Para avançar na vaga geometria, um corredor na paralela do impossível, minha nega. O sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Parábola do homem comum, coçando o céu, Senhor Chapéu. Para delírio da Gerais, no Coliseu, mas quem sou eu? Para anular a natural cachimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual de um chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para pagão, para Pelé e canhoteiro. E pronto, estamos. Foi Chico Buarque. Foi o Chico Buarque. Com. Nós temos aqui uma chamada em linha. Vamos já. Ai, és assim. Quantas assim? Ah, desculpa. Não, agora vai, agora não quero. Não quero. Mas sim, estás a dizer. Temos em linha a Rita. A não Rita é a Rita Cunha. Outra Rita. Estás rodeada de Ritas. É verdade, só é Ritas. É uma chaga que tu tens. Sim, e dizes tu que ela pediu. Ela vai agora falar aqui de um evento. Ela pediu para falar de um evento aqui na rádio. Sim, sim. E não. Nós, como somos muito amigas, vamos deixá-la vamos falar. Deixar. Olá, Rita. Oi, porquê é que eu não estou a ouvir a Rita? Olá, Rita. Estás a ouvir a Rita? Não. Espera aí, que não te estamos a ouvir, Rita. Espera aí. Espera aí. Estou? Está tudo ligado. Estou? Estás a vê-la? Não, não, não, não. Não está. Olha, a Rita. A Rita foi-se. Olha, mas pronto, então é assim. Eu não estou a conseguir ouvi-la. Já que isto não deu, eu aproveito para dizer então o que é que a Rita quer anunciar uma festa que é neste sábado. Chama-se Kula Party, por isso podem ir ao Facebook. Se tiverem dúvidas de como chegar a essa festa, pode. Ah, espera aí, pode ser que seja. Pode agora. Ser que agora. Vamos ouvir, vamos ver. Estou. Vamos ver se já te conseguimos ouvir agora. Olá, estás a ouvir? Não, não dá não. Aqui nada. Eu não sei se os nossos. Não está. Não te estamos a conseguir ouvir. Mas olha, a Joana já transmitiu o teu recado. Porque nós estamos a conseguir falar contigo. Bem, fica! Bem, que mal! Acabamos de ser invadidas! Estamos invadidas! Fica, pá! Vai-te embora, pá! Olha, Rita, não te preocupes. Não, não! Desliguei o microfone! Oh, Mário, estás a falar para o ar! Isto realmente... Mas a gente não transmitiu o teu recado, ok? Desculpa lá, não está a dar para te ligar, desculpa lá. Bem, é a festa da Rita Cunha. Neste sábado, se tiverem dúvidas, vão ao Facebook da Rita Cunha para ver quem é que vai lá tocar. É o Azir um Pro Femme. Ainda não está ligado agora! Que na luta é palhaçada. Nunca encontrou igual! Eu não acredito, isto é uma falta de respeito. Eu não os quero no programa! Será? Já me ligaram o microfone. Eu não os quero aqui! A Rita já desligou o microfone, entretanto. Posso ficar? Não, pode o ficar. Afonso pode. Eu deixo o Afonso ficar. Eu sim, eu acho que está tudo ligado. E é porque ele não entrou aqui com os turismos. Falem lá, só para ver se está tudo. Olá, ok. Está tudo ok, estes fones não dão. Este está a funcionar? Os fones dão para ti. Não há fones a funcionar. Eu estou a ouvi-los. Minha avó está-me a ligar, posso atender? Eu estou a ouvi-los perfeitamente. Estou. Se a tua avó for do Sporting, pode atender. Olha, eu já te ligo, está lá. Então, Mário. Olá, Mário. Eu sou a única pessoa civilizada. Apresentem-se, então. Olá, sim. Mário. Não, eu não quero falar com aquele. Vocês não me apresentam. Eu não quero falar com o barbudo. Sabes dizer que aquele na rádio resulta também, amor. Repara, estas pessoas chegam aqui e estão-nos a ensinar como fazer o nosso programa. Exato. Eu disse aquele barbudo. Eu disse aquele barbudo, portanto és tu mesmo. Mas não está muito grande agora, por acaso. Não, está previsto há 3 dias. Mas sim, e já temos aqui os rapazes do Bola na Rede, caso não tenham reparado. Falem lá no jogo. Não, então... Estamos em direto, não é? Então, claro que estou em direto. Então, digam aí para ligar. Pois, tu realmente estás um bocado na dúvida, não é? Estás um bocado em dúvida, já viste como entraste aqui. Pois, então, mas é assim, estamos apurados, portanto, e hoje o programa é de futebol, portanto eu tinha de entrar aqui em grande, né? Pronto. Tinha de ser. Ficou em grande, não, é mau. 2-2. Igual. E eles andaram atrás de nós, tiveram sorte, pronto. Senão tinha ganho o Benfica. Sério? O Benfica jogou melhor que eles? Por acaso, pá, eu achei que sim. A segunda parte foi difícil. A segunda parte foi muito difícil. Entretanto, o Luizão. Ah, pois é, Mário ficou incendida. Não é preciso apresentar. As pessoas já perceberam. Não é bem, preciso. Mário Oliveira, Tiago Martins, Afonso Silva. Então, mas a gente tem de dizer olá, que é para as pessoas. Eu sei, foi por isso que eu disse apresentem. Espera aí. Ordem nos tudo. Nós já tínhamos falado de vocês. Nós já falámos de vocês. Nós fazemos as coisas como deve ser. Okay? Deve de ser. Sim, eu disse deve de ser. Não. Olha, e os microfones é para os dois, não é só para ti, atenção. Deixa o Afonso falar, porque o Afonso é a única opinião verdadeiramente imparcial sobre o jogo. Cheira a tabaco, pá. É pá, vai para ali, Até a minha vida estreia. E como é que foi o jogo? Tu és imparcial, não é, Mário? É sim. O Benfica foi melhor? Não foi. Não foi? Devia dizer, pá, o que é que tu estás a rir? 3-2, 3-2. Como é que sustentas Mário? Essa tua tese? Pá, sou do Sporting, estava pelo menos. Digam-me, acho que foi um resultado justo. Acho que o Benfica mereceu o empate. O Manchester não merecia mais. O Benfica também não merecia a vitória. Portanto, acho que o empate foi claramente o resultado mais justo. Pronto. Então, olha, por acaso vou-te lançar já aqui uma pergunta. É difícil ser imparcial? Não. Ou impossível? Não é difícil. Não é? Não acho que seja. Limito-me a fazer perguntas e a ouvir o que estes três senhores têm a dizer, neste caso. Até porque ele é do Vitória de Setúbal. Exatamente. Sim, claro. Eu não tenho... Da Académica também. Eu sou desses todos. E olha lá, porquê que o vosso representante do Porto também não está aqui? Não podia vir. Pois, não pode vir. É pena. É ele e o Porto, que também não tem podido vir aos jogos do campeonato. não tem, por acaso, não tem nada por cá. Então, mas digam lá o que é que se fez por aqui, neste programa, enquanto nós estivemos cá. Bem, olha, então que é que primeiro entramos um quarto de hora mais tarde, porque estamos com problemas com a internet. Não está nada, então está bom. Mas, entretanto, queríamos atender uma chamada e também mas, não mas por acaso é verdade, eu aprendi a ver o... Eu não posso dizer isto, mas não interessa, a ver o Benfica numa aula. E a net não estava boa, não. Ah, podes dizer à vontade que já disse isso. Ah, sim, porque os professores... isto é sim, pois. As pessoas não todos a ouvir-nos neste momento. Acredito. Mas é melhor ter cuidado com isso. Eu acredito. A professora Isabel Simões está a ouvir. A nossa querida atleta está-nos a ouvir. Quem é que é a nossa atleta? A Ameixa também. Olha, ela vai se chatear. Nós já temos uma. Ah, é a nossa. Nós já temos uma. Só temos uma. Mas pronto. Deixem-me só que vos faça uma pergunta. Não. Assim, para começar. Diz. Vocês vão ver muitos jogos a estádios, não é? E... Claro, ele anda a encher o dinheiro, pá. Não, mas já foi. Olha, queres falar? Depois podes falar de uma experiência que eu e o Mário tivemos num estádio. Mas por deixa-me. Não, deixa-me fala, Rita. Deixa-me prosseguir, rapaz. Soou muito a mal. Sim, vais-te enterrando, mas sim. Qual é que foi a música que vocês podem dizer que já ouviram mais vezes num estádio? Tirando as músicas dos clubes, claro. Be the Love Generation. É pá, o Afonso nunca pode ter ouvido o We Are the Champions. Essa, eu sei que ele não ouve no estádio. Mário, quando foi à Lua. Muito bem. Eu vou desligar o teu microfone. Não vais nada. Não serias capaz. Eu posso dizer qual é que foi. Foi a Waka Waka da Shakira. Foi a que tu ouviste mais? Sério, foi. A Waka Waka. Não é porque? Já meteram o áudio da Waka Waka? Ainda não. Então mete o Waka Waka. Queres o Waka Waka? Mete o Waka Waka. Mas tu queres ver o vídeo? Não queres ouvir a música? Também pode ser. Não, porque as cheerleaders do Sporting dançavam ao som dessa música no intervalo do jogo. Sim. Nós temos boas cheerleaders. Nós temos as Axe Girls. Por acaso não sei quem é. Não temos Axe Girls, acho eu. Pois, eu acho que isso deve ter sido interdito assim. Porque as cheias eram muito grandes, pronto, né? Sim. Tenho cintos mais grossos lá em casa. Eu fui o Love Generation. E o Mário? O Mário não se lembra. Love Generation? Há quanto tempo é que eu mais ouvo? Pá, é sério, ainda hoje disse aquilo, acho eu. Qual é essa? Era do Bob Sim. Acho que é aquela do medo da bicicleta. Be the Love Generation. Ah, era mesmo antigo. Ah, pois é, mas é. Isso já não passa. Era o que eu ouvia sempre que ia ao estádio, era sempre isso. Mas já não vais há algum tempo então. Ainda outro dia lá fui, há duas semanas. Hoje em dia acho que já não passam tanta música, acho eu. Então, olha, nós se calhar em vez de começarmos com a Shakira. Eu queria o Skank. Os Skank já passaram. A sério? Isso é mesmo. Foi uma exigência cheia do futebol, mano. É por isso é que nós pusemos. Mário no Rock in Rio, no concerto do Skank. Está a passar o Guns N' Roses. Corta-lhe o microfone. Corta-lhe o microfone. O Mário no concerto do Skank. Corta-lhe o microfone. Estava na primeira fila. Estava na primeira fila. Não vale a pena gritar. Do Mário. Pronto, o Mário estava na primeira fila, entusiasmadíssimo para o concerto do Skank. Eu sei quem é que eu chamo. Está ali. Sou uma banda brasileira, só pensei. Não sabia, não sabia. Mas pronto, está a passar o Love Generation em background. Sim, quero muito. E queres mais alto? Não sei, já não lembro muito o que é. Está bem, faz a se relembrar, vamos ouvir o Love Generation. E já voltamos à conversa. E enquanto eles acalmam os ânimos do jogo também. Vamos acalmar. Bora lá, Love Generation. Já estamos de volta. Foi a Love Generation, que foi a última música que o Tiago Martins diz que ouviu no estádio. Há quanto tempo é que ele não vai ao estádio? Há quanto tempo é que ele não vai ao estádio? Mas foi recentemente. Fui lá outro dia contigo. Conta-nos lá essa experiência. Então foi. Como é que foi isto? Então foi. Não muito perto, então. Pronto, como vocês sabem, sou uma pessoa muito ativa no Facebook. A minha vida é ganhar passatempos. Essa é outra das. É uma tara minha que eu tenho. E chatear as pessoas? Chatear as pessoas, é verdade. Então, inclusive é a minha família. Participei num passatempo da Ford Portugal, no Facebook, em que bastava gravar um som a gritar golo e depois era pedido aos teus amigos para participarem, para votarem em ti, aliás, e depois as 8 pessoas com mais votos iam ao estádio, pronto, basicamente era isto. Com a atenuante de ganhavas então o bilhete para ires ver o jogo Benfica Basileia, exatamente, que foi no dia. Quando é que foi, Mário? Foi dia 5 de novembro, uma coisa assim do género. Diz o jogo que as pessoas pronto, sabem. Foi Benfica Basileia. E depois tinhas a tal atenuante. Eu nem me lembro do resultado. Não me lembro de ter comido à grande. Só te lembras que é verdade. Mas pronto, a nível futebolístico foi muito mau. Foi o pior jogo do Benfica no ano inteiro, até hoje. Mas lembro-me que, pronto, basicamente a gente ia para lá às 6 horas, aliás. O jogo começava às 7h45. E ainda fizemos uma emissão para a RFM. E entre as 6 e as 7h45 nós comemos. Epá, eu comi pelo menos 8 pratos de comida, no mínimo. Eu comi um bocado, foi bom. Pronto. Havia tudo, havia sushi, havia entradas, tipo. Havia fondue de chocolate. E depois, tipo, no final do jogo, Já estávamos fartos de comer. Para ouvirem, para perceberem. Ainda bom, era lá, fomos comer mais um bocado e tal, para fomos para a foi muito bom. Tá bem. Ah, e depois, pronto, depois também podemos dizer que, a nível do paladar dos olhos, também foi muito bom. Eu gostei da equipa de catering. Porque era bastante bom. Tínhamos lá umas meninas a servirem Heineken's durante, pronto, e as meninas eram... As Heineken's. Eram as Heineken's. Eram muito refrescantes. Agora que penso nisso. Eram muito o quê? Olha que nada, está-nos a ouvir. Não. Pô, é assim, tu estás aqui no estúdio. Tu estás aqui no estúdio. Queres mais? Mas tu levas porrada quando saís daqui. Ok. Não deixa o nível. Mas valeu muito a pena. Pronto, e para quem não viu lá em casa, obviamente, né? Que estamos em rádio, o Afonso acabou de ficar pendurado. De um F5 que Rita não lhe deu. Eu não vi. Eu sou muito despistada. Mas pronto. E outra música que já toda a gente deve ter ouvido em estádios, não é? Ah, ok, vais pôr... Tá ou não queres? Não, sim, quero. Mas com eles. Quero. Gosto muito da vossa interação. Pera, o que estás a falar? Ah, já sei. É um programa que tem guião, pá, que está bem preparado. E que caem coisas no estúdio. Eu gosto disto. Eu não acredito que vocês vieram para aqui falar mal. Não estou a acreditar nisso. É que eles nunca vais cá à volta, percebe? É um privilégio vocês estarem aqui. Exatamente. Para vocês. Pois é. Para vocês, exatamente. Bem, nós estávamos a pensar passar a Queen agora. We will rock you. O que vocês acham? Isso está sempre a passar no estádio. Exatamente. Também concordo. E é uma música decente. Claro que é uma música decente. Não é... O que é que tu disseste? Bob Sinclair. Mas ouviste-me dizer que era decente. Mete Bob Sinclair, já temos. Não faças isso. Mete os Queen. Mete os Queen, por favor. É? Mete o Freddie Mercury. We will rock you. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Crisis. Hate and Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2-triple-O. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game. They got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate president. 1 out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The pile of chicks with chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers lives with fear. Beware, 2 triple O is near. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game. They got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, but we just here to let y'all know that PE is in full effect from right now till the year 2000. Hey, yo, my man singing. Something happening here. Yeah, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man with the gun over there. Yeah, that's right. Telling me I got to be ready. Each time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Hey yo, I don't think they heard you, Steve. Kick it to him again, one more time. Each time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. That's right, boy, P.E. Full effect, boy, till the year 2000, yo. Mário, tens aqui uns comentadores muito descontentes. Eles estão. O que é que estás a dizer, Afonso? Eu vou deixar de lhes pagar, digo já. O Tiago vai tudo despedido. O Tiago estava aqui a fazer queixas e o Afonso estava a fazer. O Tiago queixa-se muito até ao dia que foram metidos na rua também. Também! É, cara, o que é que tu tens na rua, Mário? Olha lá! Bem, falemos então de um. Que eu já te farto de falar não, do Benfica. Não, íamos só acabar não, este tema. Já lá voltamos. Ah, é, então eu estou a falar do Benfica, por isso vamos falar muito, estamos de harmonia. Estamos bastante, de facto, é verdade. Estamos aqui há minutos, cansativamente, a bater neste tema. Por acaso é verdade. Calou. Bem, vamos falar do motivo de orgulho sportinguista que esteve na vossa emissão. Esteve no vosso programa há 2 emissões. Se não me engano. Agora vou-me lembrar de pôr isso na página dele. Que abandonaste a sala quando se começou a falar do. Mas deste senhor, eu gosto muito. Vocês tiveram o João Benedito no vosso programa, contem lá como é que foi isso. Afonso, queres falar? Ou queres? Não, podes começar tudo, és o dono do programa. Tu é que fizeste o contacto? Não, primeiro. Mas a ideia foi minha, por acaso. Já despedes gente, agora também falas, não é? Agora. Tu vais para a rua. E é hoje. Vais levar tal. Pronto, não. Em relação ao João Benedito, sim, foi fácil chegar ao João Benedito. enviámos-lhe um e-mail. Ele foi bastante acessível, disse que estava bastante interessado em colaborar connosco. E eu não sei o que é que o Tiago vai fazer. Eu não sei, mas não acho boa ideia, quer dizer. Pronto. Tu estás do outro lado, repara. Vou continuar a falar. Mário, por favor, sim, não te distraias. Não vale a pena. Estava eu a dizer que enviei o e-mail ao João Benito. João Benito teve total disponibilidade para vir cá. Falei com o Sporting e aqui também temos de agradecer ao Sporting, que foram bastante acessíveis. Foi tão bom ouvir. Foram bastante acessíveis para que a entrevista se realizasse. Muito, muito fácil. E pronto, e o João... E como é que foi? A entrevista em si? Estavam nervosos? Epá, no início sim, obviamente havia aquele... Eu não, estava bem. Estava bem. Mas o campeão, claro. Não, o João foi impecável e acho que todos nós começámos um bocadinho nervosos, mas isso penso que foi normal. Mas com o decorrer da entrevista, o João também foi bastante acessível e a entrevista correu bem. Eu acho que ele acabou por se, não digo emocionar, mas eu acho que ele gostou bastante da camisola que nós lhe demos. Atenção, que foi uma camisola muito bonita. Desenvolve na rede e com o nome dele atrás, acho que foi muito bonito esse momento. E pronto, e ele foi impecável, sem dúvida. E vocês? O que é que vocês acham? Que vocês acharam? Aliás. Acharam, sim. Eu primeiro queria dizer que a ideia foi minha, do convidado. Este também vai despedir. Não, mas é verdade. A ideia foi minha. Estás muito autoritário, Mário. Mas olha, que eu também não, despeço. Não passa disto. Não dá mais do que isto. Fui. E nem pagaste. Pronto. Sim. Silêncio na rádio, sempre. Pronto, a ideia foi minha. Eu tinha dito ao Mário na altura que ele era uma pessoa bastante acessível e que tinha a certeza que nós podíamos mandar 20 contactos para 20 pessoas diferentes e que ele iria sempre. Iria ser sempre a primeira pessoa a vir. Foi o que aconteceu. E superou um bocado as expectativas. Eu já tinha encontrado o João Benedito algumas vezes em alguns eventos do Sporting e sempre foi uma pessoa que me tratou com bastante simpatia. E o mesmo se verificou na entrevista, porque nos pôs super à vontade, quis logo que nós o tratássemos por tu, para tornar a entrevista mais fácil, e é óbvio que estava nervoso, não é todos os dias que eu tenho prazer de entrevistar alguém que é um símbolo do meu clube e do desporto nacional. Eu acho que se deu... Não se deu a devida importância ao facto de termos cá um atleta tão reconhecido. Eu acho que ele é... Não se deu a importância, como assim? Não sei, acho que houve pouca publicidade a esse facto. E acho que... Não sei, os números são esclarecedores. Isso era uma crítica ao vosso programa, não sei se repararam ou não. Sim, vocês acompanham. Sim, nós realmente falhamos nós temos programas temáticos. E os números foram esclarecedores. Acho que 5 pessoas ouviram até agora, portanto eu acho que isto diz tudo, quer dizer. Isto diz tudo. Vais fora. Tu vais fora. E pronto, os números foram esclarecedores. Não estão a errar, acho que foi o programa mais ouvido desta FM. Bem feito, vocês, as duas. Bem feito. Nós temos bem ouvintes feito. Leais. Isso é melhor. São do... aqueles dois. Aqueles? É melhor do que. Por acaso, é melhor do que quase 500. Que é a Mancha e a Sara. Um beijinho para as duas já agora. É, olha que a Sara está magoada contigo. Não está nada. Vai, segue os sentimentos. Podes falar. Agora, não podemos falar porque é uma grande benfiquista também. Portanto, ele tem que ser lá feliz em casa hoje. Ah, mas agora falando sério, Peraí, queria mandar as. É um bocadinho assim, queria mandar as melhoras para a nossa afilhada, é verdade. Pronto, agora vou ser o moderador do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Tiago, o que é que achaste da entrevista ao João Benedito? É assim. Bem, eu vou dizer ao Mico da Mara. Para mim foi fraco. É o hábito, para mim, mandar neles. Fraco. Para mim foi fraco na medida em que estavam lá outras três pessoas que não percebiam muito aquilo. Portanto, se tivesse lá eu e o João, aquilo tinha corrido bem, estás a perceber? Sim. Agora lá com o Mário e com o Afonso e com o Nuno, pá, fraquinho. Pronto, obviamente estou a brincar, gostei bastante, acho que nos divertimos. É bom que estejas. Começámos assim um bocado tramismo, mas é normal, não é? Foi aquele sentimento de. Foi a primeira vez que tivemos alguém no Bola na Rede connosco. Ainda por cima era alguém que se mostrou desde logo muito, muito sensato e disponível e humilde, e portanto acho que pronto, foi aquele primeiro choque assim, que é normal e que é saudável, eu acho. Depois, entretanto, fomos-nos soltando, o Mário calou-se um bocadinho, foi desculpa, positivo também. Eu não sei se ele não estará um bocado perto do. Vê, pá, desculpa, é isto, se calhar é mais isto. Acho que tem de ir lá para fora. Ele quer se fazer ouvir acima dos outros. Ele hoje está com piada, eu fiquei, pronto, tá, foi um fazer ouvir acima dos outros. Continua, desculpa lá, E portanto, pronto, passando esse primeiro momento assim de. medo, que não foi bem medo, pronto, as coisas começaram a resultar bem. E agora, como eu estava a dizer, o Mário calou-se um bocadinho também, e portanto as coisas também a partir de foram resultando melhor. E o João, pronto, eu andei a certa altura assim a picar um bocado o João e tal, assim, depois perguntei com o Benfica. Ele picou e tu não percebeste. E ele já foi, foi um grande erro meu. Eu admito aqui, eu não percebo muito futsal. Agora que ele já não está cá, gosto de jogar, mas pronto, não acompanho futebol. Sim, porque o João Benito deu-lhe vagamente ele disse assim, ele disse de terem ficado desculpa, Marador, se quiseres podes dizer. Já que foi comigo, não é? Pronto, ok. Então ele disse que... comigo falo eu. Pronto, vá. Porque agora já me lembro. Mas fala um bocadinho mais longe do micro. Pronto, basicamente Afonso virou-se para mim e disse assim, porque há gente... Não se virou para mim, virou-se para nós e disse. Nós fomos à final e ficámos em segundo lugar, perdemos, e para nós foi muito triste, foi um momento desolador, mas há pessoas que ficam em terceiro lugar e ficam contentes. E pronto, e quem tinha ficado em terceiro lugar tinha sido o Benfica. No UEFA Futsal Cup. Exatamente, no UEFA Futsal Cup. E o Tiago ficou a olhar para o ar. Mas em tudo o resto estive muito bem. Quem é que esteve muito bem, tu? Sim, e até claro, tive mais porque... Ele esteve melhor do que o próprio João Mendes. Exatamente, é verdade. É modéstia. Está cientificamente comprovado, é verdade. Pelas 5 pessoas que ouviram o programa, disseram que tive. Mas agora falando a sério, estive muito bem, e acima de tudo, porquê? Porque a ideia da tal camisola foi minha também. Atenção, isto é necessário. É necessário realçar isto. Vocês não estão humildes todos. É necessário realçar isto. Um olhar de indignação. Humildes e mentirosos. E vai uma palavra de apreço para o Afonso, que ele é que se lembrou da cena do nome. Eu só me lembrei mesmo da camisola dizer bola na rede. O Tiago só não se lembrou foi de pagar a cota toda da t-shirt. Não, olha que a gente discute isto aqui. Nada para a roupa suja aqui. Não, porque não é isso. O senhor, isto é a essência do bola na rede. Isto é a essência. Manda neste programa, paga o mesmo que paga os comentadores. Acham isto justo? Eu não acho. Elas estão a dizer que acham. Desculpa, portanto, ele paga o mesmo que nós pagamos. Ele devia pagar mais, certo? Faz mais sentido. Então, quem é que manda no programa? A vida está cara. Alguma vez não é ele que pode despedir pessoas. Então, devia pagar mais. Joana. Se ele tiver mais poder... Claro que tem. Então, tem que pagar mais. Ele anda há meio ano para correr comigo. Pronto, mas vocês... Ainda não arranjam vivo. Sendo assim, estás-me a ver 2 euros, Mário, portanto... Bimba, é que eu não sou parvo, eu paguei 3 euros. Por acaso é assim, agora há cotas para pagar aqui na XFM. E nunca mais me... Eu já paguei. Já pagaram? Vocês? Não, ninguém sabia de nada. A Joana virou ocupadora agora. O Afonso não participam desta FM. Portanto, quem tentas pagar somos pessoas como nós, temos programas. Eu estou a falar. Participa, sim, senhora. Tem que pagar. Não participam. Não, o que é que eu tenho a fazer? Eles não fazem parte das coisas. Não, eu não. 5 euros. Eu agora estou a pedir dinheiro aqui ao Afonso. Já não é ocupadora. Eu ainda não entrei com o meu programa, quando entrar também, pronto, tenho intenção de pagar, mas por agora eu também ainda não entrei, ainda não paguei, e eles os dois acham que devem pagar, pronto. Oh, Rita! Mas fazemos até nós temos de pagar, Rita. Rita, o que é que vem aí? Vem uma coisa muito assustadora, que eu vou dedicar a vocês todos. Não, eu vou dedicar ao Mário, porque foi o Mário que fez esta música. O Mário gosta muito deste intérprete, digamos. Sim. Estás a gozar? O Mário adora. Olha, não vais meter o que ele estava a falar há bocado, pois não? Eu estava a brincar. Eu estava a brincar, mas vamos dançar, vamos já dançar. É só um cheirinho, é para ver se... Não, aí, não, olha, vou-me embora, vocês fazem isto. Isto é mal. Olha, da maneira que ficaste, vou-se embora, bora. Olha, estás a falar... Não é isso, não era essa a ideia. Contigo todas as semanas, por acaso, só por acaso, dá assim para o lado vermelho, não sei se eu estou bem com ela. Pois, exato. Bem, a semana passada houve aqui discussão quase. Houve? Por causa do Sporting e do Benfica, que eu não pensava falar no Sporting. Ah, e não pois, sei. Acho que fazes muito bem, tipo, a dizer porque não é mais não dizer nada, não é? Claro. Bem, mas vamos ouvir um bocadinho só um cheirinho. Oh, pss, para lá. Não, antes de falar, a Joana acabou de dizer: eu não lhes vou ligar os microfones porque eles falam muito. Eu não disse nada disso. Não, a Rita disse: vou deixar. Não, a Rita disse: vou já ligar os microfones. Ficámos ofendidos. isso liga os microfones. Os ovos não vêm para o ar. Joana, bem, eu ouvi. Bem, mas não foi esse aí. Bora ligar para pessoas. Não, não. As pessoas podem ligar para nós. Não. Olha, é por isso que o Bola na Rede é um programa dinâmico. É, nunca ligamos a ninguém, mas. Bola na Rede, o programa dinâmico começa todas as semanas com a seguinte frase: olá, sejam bem-vindos ao Bola na Rede. O meu nome é Mário Oliveira, sou moderador. É catchy. Nós por acaso não nos apresentámos hoje. Não, não, não é claro. É catchy. Mas o que é que és dizer, Rita? Desculpa. Para quem ainda está na dúvida, eu sou a Joana e ela é a Rita. Eu sou a Rita. Pronto, já não há e eu sou o Mário e aquele é o Tiago. Não, e vocês já foram apresentados. Não, okay. Vocês agora ficam... Nós já não nos apresentamos a nós próprios. É lindo. É, eles são uns entrevistados muito indisciplinados. Mas sim, Mário, ia-te queria perguntar. Uma pergunta, tens mais convidados em vista, depois do João Benedito? Ui. É tabu isso, é tabu. Não posso revelar. Mas tencionas trazer mais pessoas? Obviamente que sim, virá de certeza mais gente. Foi uma experiência positiva. Vai vir mais gente, de certeza. Capaz de vir o Palmadeira. Fica já aqui um nome adiantado. Palmadeira é uma possibilidade forte. Sabes cá, mas eu estava a dizer para levarem um senhor do hockey do Benfica. Peraí. Conheço. Tenho que voltar a ler que isto. Pois, exato. Mas isso não pode acontecer. Ela não especificou. Ainda por cima, portanto, fizeste isto. Não, acho que estiveste muito bem. Assim, se é para isto, a gente não. Já veio alguém do Sporting. Do Porto vai ser complicado. Faz o Pinto da Costa. Que é o Porto. É complicado. Podemos adiantar que estamos em conversações com o Cristiano Ronaldo. Para sim, vir. Sim, eu penso que brevemente eu penso que ele poderá vir. E ele é acessível. Essas que. Não, mas visto a possibilidade de termos cá o Messi a assinar o panel ali. Ah, tá. Claro. Mas não está lá o Messi. Hã? É o Messi agora. É o Messi que está lá, sim. Ah. Quem é que estava lá há pouco tempo? Era o Nani. Era o Nani. O Nani fez Nani. Um grande jogo. O Nani caiu com a chuva. Mas teremos de certeza mais convidados. Por acaso ele hoje caiu, escorregou duas vezes. Mas mesmo assim jogou muito bem. Vou saber. Mário, ias dizer nada de jeito nenhum. Ias acrescentar. Diz Mário. Eu já não tenho mais nada para dizer. Agora fica. Ei, ó Tiago, por amor de Deus, cala-te lá, deixa o Mário falar. Eu posso vos interromper, vocês não me podem interromper. É regra. Atenção, que isto já não é a dinâmica boa na rede. Então, exato, neste momento estão num programa, no outro programa. Mas o Mário, deixa o Mário falar que ele estava a falar de convidados. A gente quer saber disso. Não, estava a dizer que ainda não há nada certo. Quando for. Toda a gente. Será? Será? Não, mas toda a gente quando vai for, acabar será? Por saber. Mas sim, mas poderão vir convidados com tanta ou maior reputação do que o João Benedito. O Pinto gosta, portanto. Não, mas a gente fala de gente séria neste programa, portanto não. Não, mas era engraçado. Era engraçado. Até não sei se o senhor passava aqui na porta. Não, Pinto Costa posso desde já dizer que é o último da lista. Mas tu querias alguém do Porto, se o Pinto Costa quisesse ir ao vosso claro programa? Claro que vinha, para usar, obviamente. Estás a falar não a sério? Era o último claro da lista. Olha, eu também vou falar muito a sério, não estava presente nesse programa. Eu também não. E se viesse cá o presidente do Sporting, eu também não estava presente. Porquê? É pá, porque não gosto do senhor. Ah, pois é, não, ele ainda guarda rancor, atenção, ele ainda guarda rancor. Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso, Afonso. Eu não gostava do Paulo Sérgio. Não, é o Afonso apareceu na tua vida. É verdade, eu apareci. É verdade. Isso é uma história conta, para conta, na noite das eleições. Afasta-te até um bocadinho, desculpa lá. Na noite das eleições do Sporting, eu acho que apareci em todas as televisões de Portugal. A cumprimentar o presidente que perdeu. A dar-lhe um abraço, por acaso, fui entrevistado em direto para a TV 24, também, a falar sobre as eleições. Não, atenção, o Afonso esteve lá até às 6 da manhã a festejar e depois percebeu que não tinha ganho. Pois. E nessa altura percebi não, eu tinha metido isto na minha cabeça, que era, se por acaso não ganhasse o candidato que eu queria que ganhasse, eu rasgava o meu cartão de sócio. E rasgou. Fazia o cartão em bocadinhos. E depois cumpriu com a promessa. É verdade. E estava à espera depois de poder atirar os bocadinhos para cima do presidente que tivesse ganho as eleições e dizer, tu não és o meu presidente. Mas eu não consegui sequer chegar ao palco. Para... O pior é que ele rasgou. Não ele conseguiu chegar ao palco porquê? Porque a situação depois tornou um bocado complicada. Isto é o melhor adepto do Sporting da história. Não, mas entretanto, já tenho um cartão novo, não paguei as cotas. Isso continua a ser a tua revolta. Não pago porque agora não tenho dinheiro para as pagar, mas é que pagar. Porque pensei que fosse revolta. Não, porque eu, no final da época, quando formos campeões, quero ter as cotas em dia. E o Bottas acabou de chegar ao estúdio. No final da época, quando o Sporting for campeão, eu quero ter as cotas em dia. Pronto. Deixa-me dizer olá ao Bottas. Chega-te ao micro, Bottas. Mário, de facto, uma coisa muito difícil é comer batatas. Olha, oh Mário, estás a fazer ruído lá para as pessoas. Mas, Bottas, conta lá, és de clube? Eu sou de Sporting, mas não ligo muito a futebol. Não ligas muito? Estás a ver? O Bottas é boa gente. Mas se virem a Sporting não ligam muito de futebol, portanto alguma coisa isso há de querer dizer. acho eu acho que as duas coisas fazem sentido juntas. Não, necessariamente. Pronto. Não necessariamente, não sei. Tu também já nem respondes a essas provocações. Não. Sim. Não respondo, não vale a pena. Ficas cansado. Não vale a pena. Cansado. Mas também te vou dizer uma coisa, nós somos superiores. No próximo programa do Bola na Rede, que não será este, será para outra semana, acho que vamos ter um debate muito engraçado. Posso anunciar isso? Querem que eu anuncie em primeira mão? Em primeira mão, antes o que é que vocês vão fazer? Nada que te interesse. Sim, em primeira mão. Sim. Estavas a meter a mão, Rita. Mal. É pá, Tiago. Posso prosseguir? Tu tens coisa de mistura, posso. Ah, isso é mesmo. O Botas sobre a pessoa estava na dúvida. O Botas na dúvida. Podes comer batatas no estúdio. Não, mas vai continuar a fazê-lo. Mas pode ser. Ele continua a comer as batatas. Olhem, posso falar? Sim. Fala, Mário. Tu fica um bocado cansada também. Pronto. Quero ouvir o Mário, também eu. Agora não falo. Agora foi uma falta de respeito. Agora não, Mário, por favor, continua. Era fala coisa lá. Quando íamos embora agora. Pronto. Mário, eu até vos ia dar uma prenda, porque isto, para as pessoas que estão. Uma prenda? Não. Para as pessoas que nos estão a ouvir, isto é um. Ninguém sabe. Para a semana vai haver um. Obrigada. Mário, é sério, ninguém sabe, é sério. Não está. Achas que não faz sentido na cabeça das pessoas? Hã? Ok, continuo. Não percebi agora. Não foi anunciado ainda na nossa página, portanto é em primeira mão para elas. Força. É uma informação em primeira mão para elas. Não, de nada. Para a semana vai haver um Bola na Rede especial, Benfica Sporting, e os convidados é o. Temos os comentadores residentes. Pois é, já me tinha esquecido. Pois é. Teremos o Tiago Martins e o Branco pelo Benfica, e o Afonso e o Roca pelo Sporting. Vai ser um programa giro. Que bem. Portanto, vejam para sabes a semana. O Hugo é o Hugo Rebelo, não sabes? Só. Mas é para as pessoas perceberem. Isto não se vê, Mário, ouve-se. Eu disse ver? Este calor, velho. Uma peça, meu. Ai, ai. Mas pronto. Mas pronto, fica aqui anunciado o debate. Mas sim, são boas aquisições, porque o Branco é uma autêntica enciclopédia de futebol. Sim, ele costuma fazer sempre a parte de futebol. Portanto, nas aulas de rádio. Vocês vão ter de dar luta. Eu, por acaso, não sei, mas acho que sim. Sim, e pronto, pode-se também dizer que eu sou uma pessoa muito brilhante também que foi estar ao lado dele. Eu estava a falar do Branco só. Está para cortar ou não? Nem me não, não. Está o gajo que diz que fez uma entrevista ao João Benito e que não percebeu nada de futsal. aqui não se corta nada, Afonso. Não, isso nem que pudéssemos. Nem que pudéssemos. Nós fazíamos. Podem pôr pis. Não, agora só, não. Quando o Tiago fala pi, só de forma manual. Manual, exatamente. Tipo, ele fala e eu pi. E tipo. Imagino se não fosses do Benfica. Imagino se não fosses do Benfica. É teu barulho de Vitória de Setúbal. Pois é verdade. Agora fiquei na dúvida. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que sou do Benfica, obviamente. Nunca se tinha notado. Não, sou do Benfica, obviamente, mas. E é bom, sou do Benfica, obviamente. E é bom que me digam isto porque é sinal que ainda nem. Se calhar as pessoas quando ouvem o Bola na Rede não perceberam que eu sou do Benfica. Eu acho que não. Não, por acaso eu acho que não isto porquê? Porque ele faz sempre esse jogo de se meter contra mim e portanto as pessoas de certeza que não percebem. Não, eu meto-me. Mário, é sério, não me estou a fazer de vítima, é verdade. Mas as pessoas que conhecem o Mário sabem todas. Ah, tá bem, mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que ouvem o programa e que não me conhecem, não associam ao Benfica. Agora já sabem. Agora já deste o jogo, já. Mas não acho que isso seja um problema. O Rui Santos também é benfiquista, de certeza. Mas passa o tempo todo a dar na cabeça do Benfica e portanto não parece. Achas que é do Benfica? Eu acho que sim, sem dúvida que sim. Eu acho que não. Exatamente, é como o Mário, eles fingem bem, estás a ver? Tanto pimba, sempre a cascar no Benfica. Do Porto. Pum, pum. Portanto, Mário, tens futuro. Eu vou falar dos outros. Mas eu acho que ele é. Ah, eu também diria que era do Porto. Quando o Porto foi campeão, levou uma gravata azul para o tempo extra. Não, por acaso era uma mensagem subliminar. Pronto, fazia sentido. Estes gajos, pá, reparam-me, estes esportistas é isto. Somos pessoas inteligentes. É, gente que não faz mais nada da vida por reparar em gravatas. Vamos lá, mais perguntas. Não, agora vamos à música. Temos aqui uma música que se chama Vamos Lá Cambada. Ah, sim. Queres falar sobre isto? Não quero dizer nada especial. É do Carlos Paião e do Herman. Disseram antes de irmos para cá que íamos nós a escolher as músicas. Eu não calma, vou então, mas ainda temos um tempo. Entretanto, estamos a passar Ricky Martin, estamos a passar ainda, Skank. Isso foi dedicado ao Mário. Bob Sinclair. Mas é tudo dedicado a mim. Bob Sinclair. Obrigado. Não, Bob Sinclair foi para ti. Se nós tivermos tempo, cada um escolhe uma música, pode ser? Mas tem de ser uma música. Foi por isso uma que eu não qualquer, né? Uma música que tu queiras, que te apeteça, a escolha. Sim, eu quero o Sandro de Gigalinha. Calma, isso é no fim do programa. Tenham calma. Mário, tens de separar as coisas, senão percebes Sandro de Galinha. Ah, vamos lá, cambada. Vamos a isso. combatente. Bala combate, infantes desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e o Enzi, jogadores em frente, sem temores, que estáticos do meu. Tragam as gaitas, os bombeiros e pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carafunchosos momentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá combada, tua blusa molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Agora estão, sim. É atacar agora e defender para fora. Eles são toscos, nem dão para aquecer. Senhora camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver. No intervalo, solteiros contra casados, fandangos, chulas enfados, para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso lá surgido, só pode ser resolvido à cansada e ao pontapé. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Enche-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser os bons fregueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja patufada, nós seremos na bancada muito mais de 10 milhões. Pois é, português! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva Portugal! Sim. Olá Rita. Olá Mário. Mas agora se calhar íamos passar algumas escolhas. Oh Tiago, para quieto. Para quieto. Pronto. Yeah. Okay. Obrigada pela tua contribuição. Foi. Isto é um programa musical, tem de haver cenas assim. Tem de haver cenas, mas isso é ruído. Tiago, deixa. Podíamos cantar uma música, não acham que podíamos cantar uma música todos? Não. Tu Tiago, podes cantar se quiseres. Linha Benfica. Alinhavas-me no hino Benfica. Não, eu não alinho. Está aqui a dizer que a linha. Só sou... Não, está a vir comigo embora. Isto está 3-3. Sabes que o Afonso foi muito engraçado no quando fomos ver o jogo da seleção. Ah, não tem nada. Não, mal. Pensava que eu ia contar outra vez. Qual delas? Tan, tan, tan. Ah, eu, okay, okay. Eu posso contar várias, mas até ia contar uma simpática. Teve piada quando ia passar o hino da seleção. Nós fomos ver o jogo de Portugal-Bósnia. O Afonso diz. Eu estava no Estádio da Luz, como se lembra. Afonso, se isto começa a passar o hino do Benfica, eu vou-me embora. Mas ofendido, o Afonso acreditou mesmo que ia passar o hino do Benfica. O que eu disse foi, se eles pregassem enganar e puserem o hino do Benfica, eu levantava-me num lugar, ia-me embora e pedia o dinheiro do bilhete de volta. Mas eu estava mesmo a acreditar que isso podia acontecer. Teve piada. É um bocado não, exagerado. Pá, não é nada exagerado. Um gajo que rasga o cartão do sócio é capaz de fazer isso. Ninguém me defende agora. Oh, Mário. Sozinho. Não, mas é verdade, vocês são muito facciosos, metem sempre o hino. Menos eu, vá, segue. Mas calada, então, falta de respeito é esta. Mas quem é que és tu que estás a falar assim de uma instituição política? É todo o meu respeito, mandar a calar uma apresentadora. Caluda! Sim, realmente, vocês. Respeito, pá. Vamos passar agora uma escolha. Não, qual não, vai não, ser não, o primeiro? Eu acho que não mereço. Por ordem de importância. Deixa. Eu. Deixa-me fazer-lhes uma pergunta. Ah, Rita, vamos a mim. Vocês não me deixam falar. Isto é. Manda-te calar. A partir do momento que eu confio em acabar. Não, mas. Eu nunca mais cá volto. Mas eu volto. Eu já veio cá duas vezes. Várias vezes. Por que é que eu já veio cá duas vezes e eu só vi uma? Porque ele veio com. Era que é indie? Com a Luísa. Foi no âmbito da música alternativa e foi no âmbito. Eu dou-te o âmbito. Vá, diz lá. Digo lá. Vocês falam muito dos tremosos e da cerveja. Nunca vi nada. Nunca vi nada. Estás a perceber? Calma. Não, posso falar. Não podes, é assim, não podes, eu para mim não podes. Caluda! Pronto, vês, é isto. Então agora está a criar um Mário, por favor, diga. Pronto, é assim. Deixa-me só, não fiz a pergunta. Mas eu já sei o que vais fazer, eu vou-te responder. O que é que não pode faltar para ver um jogo de futebol em casa? Contem. Eu essa pergunta não vou responder. Uma televisão, por acaso, isto é. Não, mas só uma coisa, a partir de agora vai haver tremosos. Olha, isto bem, está registado. E quem é que vai comprar os tremosos? Vais começar já amanhã com isso ou não? Olha, então... Amanhã, o programa não passa amanhã. Ah, pois é, quinta-feira. Para isto resultar bem, e para tu trazeres mesmo os tremosos, o Afonso tem de fazer uma das promessas dele. Eu gosto das promessas do Afonso. Portanto, tens de acabar a minha frase, Afonso. Do género, rasgar um cartão de sócios. Eu rasgo o meu cartão de sócios outra vez. É pá, não posso. Não, mas sabes o que é engraçado? É que tinha que pagar 15€ para pedir a segunda via e não paguei. A senhora ofereceu-me o segundo cartão. Deve ter sido um de muitos. Porque... Pois é, não fui o único a partir o cartão de sócio naquela noite. Foi uma boa causa. Mas diz. Não, estou sem terminar a minha frase. Qual é que é? Se o Mário. Eu não volto ao Bola na Rede. Eu despeço-me do programa. Isto é sério. E ele faz, ainda por cima. E olha que aqui é tudo. Pronto. Lampiões, tens dificuldade em arranjar. Tu já me despediste em pleno Facebook para toda a gente ver. E depois voltaste-me a pedir e pediste-me desculpa. Disseste uma coisa Afonso, que não vai ia ver a conversa, eu nunca te pedi desculpa. Sim, pediste desculpa. E disseste uma coisa muito engraçada: é que eu não ia manter o meu salário habitual, que seriam os tremosos. Mas eu nunca tive esse salário. Não vamos. Mas eu queria fazer isso para a praça pública. És um mau empregador, Mário. Mas sabes que eu adoro tremosos. Cala-te. E não gostava nada de fazer o programa com um piercing de tremosos. Já então, podemos dizer que ele então... também já me censurou no Facebook, à frente de toda a gente. Já me censurou e disse para a sua chave, cala-te. Pronto, e agora. E para a rua também. Disse-me. Deixa-me falar. Lembro-me até que nessa noite não dormi nada. Pronto, Tiago, calma. Vocês não têm mão nos vossos convidados, é uma coisa impressionante. Sim, tem que ser eu. Tem de começar a trazer está dito que no 20º programa vamos fazer uma coisa em grande, espetacular. 20º só? Espetacular. Nós já fizemos mais de 20. Claro. Mas vocês, os vossos não contam. O quê? Olha aqui. Há progresso a contar a partir de agora, é. A partir de agora o Mário ficou sem fio. O Mário ficou off a partir de agora, fica realmente chateada. Sim. E vamos passar às escolhas musicais. para ser agora vais ter que pedir por favor para voltar. E só por causa disso. Eu estava a brincar. Só por causa disso a música do Mário vai passar em último. Sim. E nós agora vamos passar a escolha do Afonso. Vamos passar a escolha do Afonso. Afonso, qual é a música que tu escolheste? O Angel Song do Silence 4, que são para mim uma das melhores bandas de sempre da música portuguesa. E tenho pena que não tenham continuado. Não é contigo, Mário, atenção. Não, é sério, eu estava. Pronto, e vamos ouvir. Eu vou dizer uma coisa bonita. Eu vou dizer que estava a brincar que o vosso programa A Seguir ao Bola na Rede é o melhor. Não! É o melhor desta não é seguir, não. O meu que por agora está de intervalo. Tu tens programa. Mas existe, man. Vá. Agora tu ofereces, estás a ver? Vá. Ofereças à parte. Vamos ouvir então Silence 4 Angel Song. This is me with another nervous breakdown. My pressure dropped, this body went with it. Memory fails, I'm feeling claustrophobic. I scream my silent pain in this thick plane. And there's no one here. Tell me who is there now, who is there with you? I'm taking no calls unless it's her voice. I'm seeing no one unless it's her eyes. spot for you, but I wasn't given no choice. I guess I was trying to keep me alive, but once I was dead, there was nothing to do besides picking me up, lying me down, waiting for some angel to wake me and say to me, get clinical, should I speak louder? Maybe I should close my eyes for you. For the strongest feeling out of all of the feelings to rain from you. Years ago, I had this dream about this girl that came flying through my window and whispered in my ear, "You're my boy." I guess I was trying to keep me alive, but once I was dead, there was nothing to do besides picking me up, lying me down, waiting for some angel to wake me and say to me, your love. Só dizes porcaria, mas escolhes boa música. Ao menos isso. Já estamos, olha, já estamos no ar. Claro que já, eles já estão desligados. Ah, ok. Não existe. Foi a Lina. Pois, aleluia. Foi, mas não é para te falar. Esta foi a escolha do Tiago. Com licença. Tiago. Esta foi a escolha do Tiago. Foi a James Blake, Limit to Your Love. Do que eu. Não diz nada de jeito, mas escolhes boa música, né? Conta lá, porque é que escolheste? Ah, isso é para mim? Sim. Ah, estava a dizer. Porquê que escolheste esta música? Conta lá. Olha, porque é um artista que eu conheci há relativamente pouco tempo e gosto bastante do trabalho dele. Gosto ele vem cá, não é verdade? Vê-lo no Mesh Fest? Não, pá, por acaso não tenciono porque não tenho dinheiro. Pois. Porque senão tencionava muito, obviamente que sim. Eu também gostava. Mas gostava, obviamente, mas não está fácil. E agora vamos seguir para a música do Mário. Olha, isto se fosse uma pessoa interessante, inteligente. Podia ter lançado até aqui o tópico do aumento do IVA nos espetáculos. Mas nós já falámos disso até dizer chega. Mas repara. Chega. Mas quem é que está a fazer este programa? Não estou bem a perceber. Pá. Ele tem a mania. Vou tirar o que eu acho. Desliga. Exato. Não, mas tirar o que eu acho. Também. Ele está a ficar com o microfone para ele. Eu sei que fica. Afonso, queres falar da tua Angel Song? Fala lá. Ele já falou. Eu gosto muito de Silence 4. Desde miúdo. Está bem. Ok. O interesse dela, ok. Cala-te. Pá, nós já estamos curtos de tempo, Mário. Conta lá, que música é que tu escolheste? Escolhi. Sim, porque nós somos simpáticas e apesar de vocês terem sido. Eu escolhi da Doors. Eu ainda estou a falar. Apesar de vocês terem sido os entrevistados muito. muito rebeldes, não é? Sim, sim. Isto e terem andado a dar toques aqui no estúdio e coisas assim do género. É bola na rede! É bola na rede! É bola na rede, pois. É barrada. Mas fala da tua música. O que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir The Doors. Qual é a música? Se não mudaram, é o Alabama Song. É. Mas tu é que mudaste, nós não mudamos nada. Não, isso por acaso não é bem assim. Os processos democráticos neste estúdio são um bocado dúbios. Pois é, assim, eu escolho a música, mas no fundo era o Tiago que escolheu. Cala-te. Se vocês fossem bons entrevistados, isto correria muito melhor. Ia ser o Spanish Bem comportados. Mas é a escolha do Mário. Pronto. Deixa-me acabar. O problema é que Mário e Mário. Cala-te. É que ele não. Vai expulso. Já tiveste o teu tempo. Não, obrigado. Isso foi um alívio agora. ia escolher o Spanish Caravan, mas pronto, gosto. Não, eu acho que podemos voltar um bocadinho atrás. Vamos lá então. Tocar no ponto sensível. Não, mas rápido. Isto vai ser muito rápido. Eu já conheço o Mário. Tá, ah, tá, já conheço o Mário aos meus amigos. E o Mário chegou. Mário. E o Mário chegou igual os The Killers a uma das melhores bandas de sempre. Pronto. Colocou os The Killers como uma das melhores bandas de sempre. E tinha uma paixão assolapada pelo vocalista, o Brandon Flowers. Pronto. Devo dizer que nunca mais cá venho. Isto é um alto de fé contra mim. É um alto de fé. Eu vou-me embora. Olha aí o nível. Eu vou-me embora daqui. Olha aí a falta de nível, é mais isto. Vossa. Ah, sim. Deve ser. Bem, vamos ouvir de dois. Tem que ser. Mas estava a contar que escolheste a música. Não, agora não conto nada. Agora quero que metas a música. Ah, só por isso, bem, já não vamos falar nós um bocadinho então. Não podemos. Ninguém vos quer ouvir falar. Mete a música. Não há cá falatório já. Antes de nós que vocês estão a fazer uma desordem aqui. Pronto. Opa, Mário. Continua. Bem, vamos lá. The Doors. Só para isto não descambar mais. Como é que chama? Alabama Song. É isso. Vamos a isso. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Mama, I must tell whiskey all the while. Oh, moon of Alabama, you now must say goodbye. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Foi The Doors com Alabama Song, que é a pedido do Mário. Do Mário. E nós fizemos o favor. Tem o microfone ligado? Tens o microfone variar? Ligado. Obrigado. Bem. É. Então. Não, olha, posso dizer que gostei bastante. Mas ainda não é despedida. Ainda não é despedida. Não, eu por acaso vou começar a despedida, mas até agora está a ser espetacular. Até agora espetacular. Isso é o toque mensagem do meu pai, ou era? Pronto. E então, realmente, nós chegamos ao fim de mais um. Quantos macacos no ao fim do Mário? Era o que eu disse. Não! Ao fim do Mário! Chegamos ao fim também do Mário hoje. Ao fim do Mário. Diga-me qual foi o vosso melhor programa até hoje. Não foi este, não, não. Não, porque eu já cá tinha estado antes. Ah, realmente. Portanto, quer dizer que este foi o segundo melhor, vá. Não. Espera aí, o Bottas anda cá a despedir das pessoas. Foi muito divertido, sim senhora. O sim. Bottas anda aqui tipo... Bottas, despeito das pessoas, lembro, Bottas. Tá. Boa noite, se alguém estiver a ouvir, dê-me um feedback no Facebook, faz favor. Ele é uma estrela, é quero ver para cumprir. No Facebook. E se não derem o feedback... Corta-lhe o microfone. Bora. Já é que estraguei uma piada. Se não derem feedback ao Bottas, o Afonso faz o quê? Opa. Eu encerro com a minha conta do Facebook. Está aqui. Estás tão lixado. Está aqui. Está dito. O Afonso esta semana vai ficar sem Facebook e sem bola na rede. Vai ser espetacular. As minhas promessas são muito radicais, não? Tenho que moderar isto. Portanto, esta semana vou ver o Afonso a desaparecer do Facebook. Misteriosamente. Se quiserem que tal não aconteça. Amigos do Facebook! Vão ao Facebook do Luís Nobre Botas. É melhor. E dê-lhe o feedback. A dizer que ele esteve muito bem a comer batatas aqui no estúdio. E também podem dizer no vosso Facebook, não é? Também podem dizer no nosso. Não, mas mais probabilidades de eu continuar com o meu sim, Facebook. Sim, nós estamos a preocupados contigo. Ele originalmente disse: dê um feedback no meu Facebook. Mas o Botas é uma pessoa flexível. Ou então no Facebook do João Benedito, pá. Ah, ele partilhou a foto. É verdade que ninguém disse isso. Partilhaste onde? O quê? O João Benedito partilhou o nosso programa na página dele. Disseste isso há bocado, logo já no início do programa. Sim, sim, eu não ouvi. Não é o que tu dizes. Não, tu disseste. Tu próprio disseste. Sabes, eu esqueço-me do que digo facilmente. Já percebes o que é que as outras falam. Bem, mas meninos, o tempo acabou. Temos que nos começar a despedir. E foi muito bom ter-vos aqui. E já percebemos que, pronto. Quando se fala guarda de futebol, as polícias para cá. Gostei muito. Gostaram? Lá, ninguém disse mais neira, enquanto se fala de futebol é muito difícil não ser mais neira. Vocês cortam muitas vezes. Já viste como eles estão bem ensinados? Cortam no nosso programa? Não, sim. Nunca dissemos as neiras. Joana, já viste como os meus comentadores estão bem ensinados? Já nem dizem as neiras. Não, estão calado, estão muito bem educados. O que queres vais dizer não reproduzes? Todas as pessoas, todas as pessoas que representaram e comentaram pelo Sporting, acho que nunca disseram mais neira. Pronto. Acho que sim. Pronto, Benfica e Porto. Porto, então. Exatamente. Vale a pena. Claro. Vem a diferença. Exato. É uma diferença de classe, sim, uma coisa. Mas isto sim, é. Podemos falar em nível ou podemos falar na maneira como as pessoas vivem as coisas. Por acaso é verdade, eu verdade. Vivo com muita paixão. Já cortei umas asneirinhas do Tiago. Já disse. Pá, não, nunca disse nada assim de especial. Disse uma. Chega! Agora não se diz pi. E disse umas. E pronto. Cenas assim do género. E o moderador também nunca disse as neiras. Nós não esperamos é também. Muito bem não, o moderador era giro. O moderador a parte das asneiras antes de começar. Quando ele. Que, já se atrasaram, filhos da. essa... E pronto, as cenas assim do género. É giro combinar E quando se engana três vezes. Não, três giro, a pouco, né? Quando é giro. Engana durante três horas. É giro. Olha, eu vou-vos dizer. É giro. Para uma hora para começar é giro. Programa. Olha, eu vou-vos dizer isto. É giro. Começaram a marcar aqui o programa ao meio-dia e estes. Comentadores, entre aspas, estes comentadores chegarem-me duas horas depois. É muito chique. Foi meia hora, meu. Foi meia hora. Nunca cheguei atrasado. E o Tiago dizer: estou a chegar e está na Amadora. É uma coisa assim. Pronto. É relativamente perto. Sim. Pronto, mas pronto. Sim. Mas então, sim, coisas à parte, vamos acabar. Obrigada por hoje. Pela vossa presença. Espero que tenham gostado. Quinta-feira às 8h30 Bola na Rede. Muito bom, sim. Era isso que nós queríamos ouvir. Gostei muito. E o próximo Bola na Rede é? Quinta-feira às 8h30. E com onde? Onde é que dá isso? Acho que sei fiel. E pronto. E nós voltamos para a semana, como já é hábito. Também temos as nossas repetições à sexta e ao domingo. Pois é. Reclamações é para o endereço eletrónico do Mário. Ok, pronto. E pronto, ouçam-nos no nosso podcast que deverá estar brevemente amanhã na já. Nossa já hoje. Amanhã, né? É a Rita que mete. É a Rita que põe para isso. Amanhã. Eu queria desculpar-me. Tu... Amanhã. Amanhã. Mas vais fazer teu trabalho. Bem, temos mesmo que ir. Temos mesmo que ir embora, é verdade. Sim. E sim, ouçam-nos no nosso podcast. E pronto. Até para a semana. Obrigada. Felizes, e obrigado. Até para a viva o Benfica! E viva a bola na rede, pá! E viva quantos macacos miravam o mundo. O único não foi o Afonso. Eu não baixo o nível. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Escreve-me.